satisfied, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. Boa noite, amiguinhos. Estamos de volta, Mark Experience volume 6. E se vocês estiverem achando a minha voz parecida com a voz do programa passado, é porque eu tô gravando no mesmo dia. Eu tô de cama, como eu já explicitei no programa anterior, e não tenho muito o que fazer, sabe? Não tô afim de estudar agora no momento, então eu tô gastando meu tempo aí com o programa, que eu já deixo pronto. Semana que vem eu só lanço isso aqui e ficamos todos felizes. E eu tava olhando aí meu acervo de entrevistas. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Pedro, e a gente tinha até combinado de refazer, porque eu tava alcoolizado no dia que eu fiz a entrevista. Tinha saído numa festinha lá, eu fiz essa entrevista e eu tava lá nos Estados Unidos e não consegui dinamizar muito. Vocês vão reparar ao longo da entrevista que o começo eu praticamente só dou risada. No final até que eu interajo um pouco mais, mas tava debilitado. Só que eu tava ouvindo ela e eu acho que dá pra aproveitar ainda. Eu tinha combinado de refazer algumas partes aí com o Pedro, ou refazer a entrevista, não sei. A gente combinou de fazer tudo de volta, mas estamos se enrolando, então achei melhor lançar essa aqui por enquanto. Mais pra frente vou fazer uma já num formato especial que eu tô bolando aí, que vai ser muito doido. Inovações tecnológicas por vir. E então vou começar aí com um bloco Santos, já que eu tô aqui na minha cidade amada. Vou homenageá-la lançando três clássicos aqui da Baixada. E começando com um Garage Fuzz. Coming to see a lot of young guys that love to go to the show, to see them. Esse aí foi o Bloco Santos. Começou com o cara de fãs. Os dois últimos sons aí do primeiro disco deles. Na sequência eu rolei um som do Psychic Possessor, que é uma homenagem aí à minha cidade natal, inclusive. Pois é, eu nasci em Cubatão. É um choque para muitos, mas eu sempre fui um sobrevivente, né? E explica, inclusive, minha trajetória aí no punk, metal, niilista. Enfim, é foda nascer em Cubatão. Mas aqueles que conseguem, como eu, tendem a ser vitoriosos. E na sequência rolei um som chamado Fuck Them, do Vulcano, que começou toda essa história de thrash metal aqui no Brasil. Pensei em rolar antes um som da demo deles, que é muito engraçado, chamado Santo City, que é sobre um caso de amor dele com uma das paulistanas que vieram aqui durante a temporada sujar nossa praia. O fenômeno que ocorre até hoje. E, não sei, no começo da década de 80, se era pior ou melhor, viu? Tentando lembrar aqui como que era. Mesma coisa, os caras vêm, enchem a cara de caipirinha, batida de coco ali, mergulham, depois voltam, rolam na areia, fica aquela coisa milanesa escrota, torrando. Depois os caras pegam um ônibus de volta pra São Paulo ali na divisa mesmo, sem camisa. É uma coisa bonita. Vira e mexe eu vejo acontecendo até hoje quando eu venho aí. Então esse foi o Bloco Santos, pra matar um pouco de saudades, homenagear a minha cidade linda. E agora eu vou rolar aí, começar a entrevista com o Pedro. E o Pedro, ele... até cortei aqui as apresentações, porque eu tava tão doido quando eu comecei a falar com ele, que eu nem... eu tava enrolando tudo, não conseguia falar nada, então eu já cortei direto pra ele falando. E pra quem não sabe, o Pedro Carvalho, hoje em dia colunista aí ele não é colunista não. Ele escreve umas resenhas no site da UOL. Mas o que é interessante nele é que ele tocou em bandas como New Speak, na qual eu toquei também. A Shot Cyrus, Bush. Está escrevendo uma biografia do Ratos de Porão, que provavelmente nunca vai sair. Apesar de muita gente querer o contrário, inclusive eu. E é uma grande figura. Então ele já vai começar falando de como surgiu o New Speak aí, com o Renato, surgimento do Fratura Exposta, etc. Então vocês ficam aí com o Pedro na sequência, mais um bloquinho de som. Falou. Então tá, então eu vou. Pô, acho que a maioria das pessoas que vão ouvir, elas ou não devem se lembrar mais, ou então elas não devem nem saber o que foi o New Speak, né? É possível. É muita gente ouvindo esse programa. Então. Tá, então. Bem claro. Beleza, então eu vou introduzir assim: é o seguinte, o New Speak era uma banda que eu tive que durou mais ou menos de 94 até 2000, né? Certo. E essa banda foi meio que a consequência de uma utopia que eu tinha desde criança, assim, né? Sim. Que quando eu tava na terceira série, o Renato, que era o futuro baterista do New Speak, ele mudou pra minha escola e a gente ficou amigo, né? Certo. E o Renato, desde criança, ele tinha uma personalidade, assim, fascinante. Porque ele não tinha muita inibição, sabe? Ele nasceu desprovido de superego, assim. Ele era um cara... Gonzaleta. Então, Gonzaleta. O Renato, ele fazia meio qualquer coisa, assim, sabe? Que dava na telha. Geralmente dava na minha telha. Eu não tinha coragem de fazer, eu falava pra ele fazer, ele fazia. Então, assim, um belo dia, ele tinha ido buscar os irmãos dele na antiga escola dele. O Varuco e a Bia. Ele foi buscar o Varuco e a Bia na escola. E nessa escola que ele estudava antes tinha um gol, assim, né, atrás da quadra, que tinha meio que um muro de pedra que tinha uma espécie de um... Dava pra subir naquele muro, assim, né? Sei. E aí ele teve uma ideia brilhante de pular do muro pra cair segurando no gol, assim, na trave do gol, assim, no travessão, né? Tipo um macaco, assim, tá ligado? Tipo, Tarzan. Só que na hora que ele pulou, eu acho que ele bateu com a cabeça no travessão e caiu no chão, né? Direto, assim. Aí ele quebrou o braço, cara, e o osso saiu pra fora. Foi brutal. Assim. Porra, acho que eu nunca sabia essa história, velho. Então, aí olha só. Aí ele pegou e foi, aí ele teve fratura exposta, entendeu? Certo. Aí ele veio me falar, cara, quebrei o braço e tal, e foi fratura exposta. Aí eu falei, puta, fratura exposta é uma palavra muito louca, cara. É tipo o nome de uma banda de punk rock, assim. Se um dia eu tiver uma banda punk, eu quero que chame fratura exposta. Pode crer. Aí beleza, aí você faz o... Aí dá um pulo, né? Uhum. Para 1993, mais ou menos. E aí a gente começou a falar de fazer uma banda, né? Porque eu já tinha uma banda, assim, que era de rock, assim, meio garagem e tal, meio... Meio, sei lá, Mudhoney, assim, na época. Eu queria ser, né? Mas eu queria ter uma banda de hardcore, assim, tipo americano. Aí eu falei pro Renato pra gente fazer uma banda e tal, e a gente ficou embaçando pra fazer essa banda. E eu fiquei falando, puta, que nome que a gente dá? Aí ele falou, porra, é fratura exposta, né? Você lembra que você falou na terceira série? Aí eu falei, puta, pode crer, genial esse nome, né? Gostei. Aí a gente fez a banda com esse nome de fratura exposta e chamou o Daniel, mulher, que você conhece muito bem, que inclusive é seu conterrâneo agora nos Estados Unidos, né? De fato, apesar de eu nunca tê-lo visto por aqui. Então, você vai pra Nova York às vezes, não? Fui duas vezes já, mas enfim. Nunca... E não ligou pro Daniel, né? Pois é, filha da putice, cara. Não, na próxima vez eu vou. Principalmente pois é. Porque ele tem um dos melhores apelidos. Acho que só fica atrás de Piquinha e. Puta, cara. É foda. Mulher é um apelido muito bom, cara. Então, aí a gente montou a banda e chamou o Daniel pra tocar baixo. Daniel, que também, como você sabe... Bom, você entrou no Newspeak, que ano foi? O 99? Eu acho que sim. 98? Não, acho que foi 99. 99. Eu tava morando em São Paulo até, já. Pois é. Então, aí você entrou no Newspeak em 99. E você lembra que em 99, de 0 a 10, assim, que nota que você dá pro Daniel tocando baixo? Pô, cara... acho que eu dou um... Cara, consigo pensar em poucos superiores aí. Jaco Pastorius, talvez. Pois é, né? Daria um 9,5. Então, e aí você pode imaginar como era o Daniel quando ele ainda não tinha aprendido. É, não, depois o cara virou um mestre. É um pois é. Monstruoso, um monstro do baixo. É, mas no começo eu imagino que você devia ser meio... No começo ele não sabia. Aí assim, ele foi autodidata. Certo. E se tornou aquele baixista que você conheceu, né? Sim, épico. Bom, agora eu vou dar uma interrompida aí na entrevista, pois é chegado um dos momentos aí que muita gente espera ansiosamente, que é o... Bloco Nasser. E no Bloco Nasser de hoje, eu vou rolar... três sons. O primeiro deles vai ser o Corrosion of Conformity, porque mais tarde no programa, como vocês verão, o Pedro vai pedir pra rolar um som da fase hardcore deles. E eu vou rolar agora já um som da fase stoner genérica. Né? Que é uma das premissas do Bloco Nasser, vou rolar o stoner genérico de qualidade. Então vou começar aí com o som do Corrosion, do disco Deliverance, som chamado Seven Days. Na sequência, vou rolar o som do Torch, que ele pediu no programa, o próprio Nasser, né? Pediu quando foi entrevistado, só que por falta de espaço, tempo e distração minha, acabou ficando de fora. Então agora eu corrija essa injustiça histórica e rola o som que ele pediu, que é razoável. E por fim eu vou rolar o som do Electric Wizard, um som chamado Wizard in Black, uma banda inglesa que gostava muito de copiar, né, o volume 4 do Black Sabbath. E algumas pessoas gostam de se referir como a banda mais pesada da história, o que obviamente é falso, por inúmeros motivos. Mas a banda é interessante, eu acho o vocal um pouco enjoado, não consigo ouvir muito não, mas é uma banda que eu gosto, sim. Foi bem importante, eu lembro quando eu ouvi a primeira vez esse negócio, fins da década de 90, eu gostei muito. Incorporei, inclusive, na minha banda de mosscore sofisticado, né? Então, vocês ficam aí com o... police, don't you? You make it easy. Tower. Então, aí essa coletânea aí foi a primeira, nosso primeiro lançamento em CD, né? Antes disso a gente tinha feito uma demo tal, com o Newspeak. Aí depois dessa coletânea, impulsionado pelo fracasso da minha experiência, aí eu chamei o Nasser pra cantar, né, no Newspeak. E o que foi uma ótima escolha. Ah, não, mas antes disso, eu chamei o Cabeça de Teta pra tocar na banda, porque eu ainda tinha uma esperança de ser só vocalista, porque eu não queria cantar e tocar. Eu achava que se eu só cantasse, ia sair melhor. Sim. Aí eu chamei o Cabeça de Teta. Aí o Cabeça de Teta entrou, né? Mas assim, logo em seguida eu chamei o Nasser, que eu falei, puta, porra, a gente já anda todo mundo junto, né? E a banda, o Nasser tinha tentado já fazer umas duas, três bandas que não tinha dado certo lá. Primeiro tinha uma banda que, inclusive, eu toquei no começo, que era uma banda meio oi, assim. Era o Rejeitados Paulistanos, chama a banda. Que era com a Cockney Rejects, tá ligado? A gente fez um joguinho, assim, de palavras, né? Só que aí a banda entrou em colapso também. E tocava o Carlos também. Você conhece o Carlos, não conhece? Conheço das histórias do Nasser, né? Mas nunca conheci ele pessoalmente, eu acho. Mas okay. E aí? Aí o Nasser entrou... Então, aí indo mais pra frente, aí em 96 o Nasser entrou e tudo mudou. Porque o Nasser, ele era o que a gente precisava, tá ligado? Certo. Tipo, um vocalista assim, carismático. Com certeza. Tipo, naquela linhagem Henry Rollins, o John Brennan do Negative Approach, com sei certeza, lá, Roger Pirelli, tipo, o vocalista machão do hardcore, assim, né? É, o cara é rasgado, né? Que é um dos arquétipos do hardcore, é esse. Sim. E o Nasser, ele espontaneamente, ele incorporava esse arquétipo. Ele tinha isso na personalidade dele, como você bem sabe. Sim. Então deu certinho, porque aí, porra, foi... Ele já entrou, tipo, com a cara da banda, assim, tá ligado? Fala. Tendo um... O que você fala? Fala aí. Tô pensando aqui na combinação Nasser, Cabeça de Teta, né? Deu origem, puta, era... filme, enfim. É, pois é, foi uma dupla que também gerou... Foi uma dupla que veio a ser produtiva em várias áreas. Uma dupla multimídia, né? Pois é, eu queria que você falasse um pouco... Ele ia ser impressionante o negócio, mas eu posso esperar e perguntar pra ele também. Não, era bom, porque. Então, aí nessa época foi foda pelo seguinte também: o Nasser, ele tem aquele humor dele que é uma espécie de. É um humor meio sádico, assim. E puta, é um. Você sabe como é que é, né? Não dá pra explicar. Mas esse, ele é sádico, tá ligado? Ele gosta de pegar umas pessoas, tipo, pra fazer de dedé, assim, tá ligado? Ai, caralho, já tô pensando no Rio de Janeiro, mas e aí? Então, aí ele, puta, cara, aí era incrível, porque o Cabeça era, tipo, um palhaço, assim, ele era, tipo, ele entrou na banda por causa disso, na real, tá ligado? Ele ficava fazendo palhaçada, e eu achava ele engraçado pra caralho. E aí um dia ele foi na minha casa, e eu falei assim, cara, você sabe tocar guitarra mesmo? Sei. Aí eu dei o violão pra ele, e, tipo, tocou umas músicas no violão lá, eu falei, beleza. Eu falei pra ele, pô, vou falar pros caras pra você entrar na banda, né? Aí eu falei pro Renato, ô Renato, vou chamar o Cabeça de Teta pra entrar na banda. Eu falei pro Nasser, aí os caras, porra, aquele moleque é mó palhaço, meu. Eu falei, então, não, meu, o cara é gente fina, cara, ele é mó engraçado. Aí um dia a gente tava na reunião da selfie, ele começou a fazer a tartaruga lá, aquelas coisas que ele fazia. E o Renato achou engraçado pra caralho, e aí, tipo, resolveu, deixou ele entrar na banda, tá ligado? Aí ele entrou na banda, e aí juntou essas duas coisas. Então, de um lado, o Cabeça ficava fazendo essas palhaçadas, tipo, aquele humor meio brasileirinho, assim, dele. E do outro lado, o Nasser ficava tirando um sarro fudido da cara do Cabeça, e o Cabeça gostava, e ele, tipo, botava lenha na fogueira pro Nasser zoar ele mais, tá ligado? Então, aí ficava essa dinâmica, assim, tá ligado? O Nasser, na real, zoava todo mundo, mas ele e o Cabeça ficavam, tipo, eles criaram um ato, entendeu? Eles criaram ali um número juntos, que um ficava usando o outro, assim. Aí eles faziam uma série de... De pequenas, assim, performances juntos. E a minha favorita, no caso, era uma que o Cabeça se fazia de retardado, tá ligado? Ele fingia que ele era, sei lá, era tipo um cara que tinha tido um derrame, uma parada assim. E ficava assim com a boquinha torta, meio Dom Lázaro. E fingia que não conseguia andar, que tinha. Ele fingia que tipo, tinha paralisia cerebral, tá ligado? Aí o Lázaro pegava ele no colo. E falava assim, chegava e falava assim: opa, você quer que eu te ajude a atravessar a rua? Tudo bem, vem aqui, vem aqui. Aí o Nasser, tipo, era forte pra caralho, né? Ele faz musculação, né? Carregava ele no colo. Pegava o Cabeça de Teta no colo e atravessava a rua, tipo, na Augusta, assim. Ele falava assim: ó, não balança, hein? Para de chacoalhar. Só que o Cabeça ficava chacoalhando, de propósito. Aí o Nasser falava: porra, para de chacoalhar, mongo. Assim, aí o Nasser começava a socar ele, assim, de mentira, né? Mas nessa altura já tava todo mundo. A família brasileira já tava olhando chocada tudo. E eu já ia morrer, porque, meu, era incrível essa época, porque o tempo inteiro eu vivia numa situação de que eu sentia uma. Sabe aquela tensão? Que você tá com uma puta vergonha, cara, mas ao mesmo tempo você tá quase tendo um orgasmo de tanto rir, assim. E eu ficava meio com uma vergonha brutal, assim, com medo de ir pra cadeia, sei lá, tipo, eu achava que ia dar uma merda toda vez, assim. Só que ao mesmo tempo eu ficava curioso pra saber qual que era a próxima coisa que ia acontecer, tá ligado? E, puta, era muito absurdo, cara. Frustration gone. Aí a gente começou no speak e tal, entre trancos e barrancos aí, tipo, no começo a banda era... A gente nunca conseguia fazer um show que prestasse, a gente ainda estava encontrando a nossa cara, até que eu resolvi que eu não ia mais cantar, que eu tava de saco cheio de cantar e tocar, não tinha ali, não dava muito certo. Seu vocal era meio... Meu vocal era meio polêmico, mas eu tenho uma boa justificativa pra isso. Qual que era? Que era o seguinte... Teve essa gravação da coletânea Monday is Not a Bad Day at All, sim, né? Que foi em 93. Que eu tenho em mente aqui, porque... Exatamente. Que cabeça, eu lembro de um padre rezando ali. Exato. Então, e as pessoas com todo respeito, zombam de mim até hoje por causa dessa gravação, entendeu? Certo, certo. Mas isso aí foi o seguinte: se você ouvir a primeira demo, eu não canto com aquele vocal. Você já ouviu a primeira demo, não ouviu? Que é antes. Sim, é diferente, então, de fato. É diferente, não que seja um vocal maravilhoso, assim, mas... Não é o padre rezando do... Não é o padre rezando. Só que aí quando a gente foi gravar pra essa coletânea, a gente tava lá no estúdio e tal, aí eu cantei com a minha voz habitual e eu acho que o engenheiro de som, ele me achou... Ele achou meio mulherzinha, assim, minha voz. No caso era o Rildo Batista. Aí o Rildo falou pra mim assim, cara, canta mais forte e tal, você tá cantando meio pra dentro, assim, faz uma voz mais... Faz uma voz mais assim, é... Ele não disse assim, máscula, mas ele falou uma... Ele usou um termo mais PC, assim, tá ligado? Ele falou assim, tipo assim, canta com mais força, cara. Tipo, uma parada assim, né? Aí eu peguei... Ele já tava unindo o papel dele de... Tava sendo meio produtor já, né? Tava sendo meio produtor. Aí eu peguei e postei a voz lá e mandei, ó. You're so painful when you find. Eu mandei tipo uma voz do Nelson Gonçalves, assim, tá ligado? É meio Calbi mesmo, né? É meio Calbi, exatamente. Eu queria... Pois é, aí fudeu, né, cara? Aí tipo, ficou registrado pra sempre. E a gente gravou e mixou essas duas músicas tudo separado em, sei lá, 5 horas, tá ligado? Uma barbaridade. Só que é o seguinte, o pessoal da banda, o Daniel e o Renato, depois, mais pra frente, os caras tiravam um sarro e não sei o que, mas no dia os caras falaram, puta, meu, deixa essa voz mesmo, tá do caralho. Ótima lembrança. Tá muito bom essa voz, os caras... Na época todo mundo gostou, depois aí já viu. Mostraram pra mãe, pro pai... Isso, daí depois, engraçado, quando todo mundo começou a zoar, os caras começaram a zoar também. Yeah. Nessa época a gente tinha gravado o Split com o Catarsis, né? Que era tipo a banda da vez ali, a banda do momento. E aí o Newspeak tinha se tornado uma banda considerada boa, assim, né? Porque no começo a gente era uma banda que a galera meio que tolerava, assim, porque a gente era amigo da galera, né? Mas ninguém gostava, na verdade. Mas de fato era complicado. Não, era complicada, mas... Brincadeira. A gente só não era pior porque na época quase todas as bandas eram uma merda mesmo, mas enfim, o pessoal teve paciência, foi gentil o suficiente pra ter paciência com a gente, aí a gente ficou. É, aí a gente ficou bom. Chegou a ser uma banda legal. Assim. Então a gente começou a tocar bastante fora de São Paulo, assim, né? Sempre que tinha um rolê interestadual, aí a gente ia, e o pessoal ia junto, fretava ônibus e tal. E uma dessas a gente foi pra Curitiba. E esse show em Curitiba foi, inclusive, acho que o primeiro show do Infect, né? Acho que sim. foi... Falando agora, tô lembrando vagamente de alguma coisa. Esse show de Curitiba foi... Esse show de Curitiba, cara, foi meio que o início de uma nova era aí pro hardcore brasileiro. Porque foi, foi o quê? 99, né? E ele foi... Porra, foi o primeiro show do Infect e foi o primeiro show do, do Russian também, né? Da Escola Russa. Foi o primeiro show deles? Foi um dos primeiros shows, né, do Russian. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros shows. Deve ter sido. Então, foi, você vê que foi meio que um ali aquele nascimento da, da cena, daquela cena mais trash, power violence, é, que veio a dominar a cena depois para o bem ou para o mal, né? Um marco. E então, aí a gente foi lá pra Curitiba e eu não sei se eu lembro tanto dos detalhes dessa viagem, mas eu lembro de uma coisa que foi bem interessante, que foi o seguinte: nessa época em Curitiba tinha quem, os donos da cena ali, a banda que dominava era o Family, né? O Family que assim, era a banda, digamos assim, era a nível de Brasil. A nível de Brasil, o Family é a banda arquetípica do estilo Youth Crew, né? Sim. E como o Nispeak combinava uma combinava interessante, né? Exato, era uma mistura de personalidades também bastante... bastante... é, não digo nem polêmicas, mas personalidades complementares ali dentro daquele conjunto. Tipo Beatles, Monkeys, essas bandas que são feitas de personagens, assim. É, pô. Cara, todo mundo ali. Gabriel, Benjamin Button, brasileiro. A criança velha aí, tá. O mini crack, né? Mini crack, é, enfim. Mas e aí? E, então, aí a gente, eu lembro que a gente foi pra lá e aí o Family tava, tinha gerado uma cria de molecada old school, assim, o crew ortodoxa, né? Pode crer. E essa cria, no caso, era o era, como você Metano. Bem sabe, era o Paulinho, o Metano e o Victor. É verdade, o Victor Vondon. Eles eram o, literalmente o youth crew de Curitiba, né? Sim. E eles foram pra lá esperando ver o Newspeak da Coletânea Voices, que eu, aliás, eu pulei esse episódio, essa fase da banda, que foi a nossa segunda gravação que saiu em CD, né? A Voices, que era uma coletânea bem... É uma coletânea bem boa, já, a banda já tava boa, é. Só que ainda tava num estilo mais... aquele estilo mais old school, ali, meio mouthpiece, meio uma parada assim, tipo, misturando hardcore e youth crew com aquele hardcore mais anos 90, né? Mais de qualidade. De qualidade. Aí, então, e aí essa molecada lá curtia o Newspeak da Voice, né? E eles foram ao show esperando ver uma banda ali Positive Youth, né? Só que quando eles chegaram, foi calhou de ser o primeiro show que a gente decidiu que a gente não ia tocar mais nenhuma música dessas. A gente falou, puta, não vamos mais tocar nenhuma música antiga, só vamos tocar as músicas bizarras que a gente tá fazendo agora. E nessa época, puta, a gente tava ouvindo já, sei lá, Rorschach, que é... É, tipo, tinha saído o Converge, né, o When Forever Comes Crashing, a gente tinha acabado de sair, a gente tava ouvindo que nem louco, assim. Tava ouvindo o Neuroses, a gente tava ouvindo várias coisas, o His Ear Is Gone, várias coisas que estavam saindo naquela época, ou então pelo menos chegando no Brasil naquela época, que, puta, era totalmente diferente, era quase antagônico com o princípio que a gente fazia antes do que os moleques estavam esperando, né? Aí eu lembro, a gente chegou no show e os caras, tipo, muito decepcionados, assim, tá ligado? Tipo, esperando os caras lá na frente, tipo, primeiro no começo do show, lá no DCE ali, muito feliz, depois, tipo, já na terceira música, os caras já meio que putos, assim, sabe? Pode crer. Depois vieram me falar que os caras, que o Metano ficou reclamando, né? O Paulinho e tal. Desapontados. Os caras ficaram meio desapontados. We'll be right back. estamos de volta aí. E rolaram aí antes três hard rock furiosos da década de 70, intercalados com trechos da entrevista com o Pedro, né? E bom, a primeira banda que eu rolei é uma banda inglesa chamada Blackwater Park. O som se chama Rock Song e são 8 minutos, agressivos, né? Rifaço. E se não me engano, a banda tinha dois membros alemães, o que até explica um certo espírito. Tem uma sonoridade meio alemã aí, a segunda metade do som, né? Ou talvez eu que esteja viajando e só porque sei que tem dois alemães, comecei com essas palhaçadas. Mas é um puta som, meio progressivo a segunda parte. E depois eu rolei aí Flower Traveling Band, que é uma banda japonesa que já teve presente aí no Mark Experience e que eu simplesmente idolatro. Nesse caso eles estavam, é uma gravação do disco Anywhere, em que eles fazem um cover do King Crimson, 21st Century Schizoid Man, que é uma música maravilhosa por si só, né? E eu acho o cover deles muito bom. Esse disco aí é o que tem eles pelado de moto. Capa muito clássica. E de final agora acabei de rolar aí um som de uma banda escocesa chamada Iron Claw, que é muito boa. Um disco aí circulou bastante recentemente na internet chamado Dismorfofobia. Só que a gravação não era tão boa assim. E tem um fórum aí que eu costumo dar uma lida, e o baixista da banda começou a escrever lá. E ele liberou algumas gravações que ninguém tinha, né? E eram bem melhores até que esse disco. E aí tinha um outro cara de um selo lá que escrevia, e os caras começaram a conversar através do fórum e agilizaram de lançar esse negócio. Eles começaram a discutir isso aí anos atrás, mas o CD finalmente saiu agora em 2009. E tem esse som aí que eu rolei. Mas fudida a banda. Então agora na sequência eu vou rolar mais um trecho da entrevista com o Pedro. Depois vou rolar um bloco Pedro, onde vão rolar três bandas em que ele tocou. A primeira vai ser o New Speak com o New Ground. O New Speak é a banda que a gente já ouviu bastante aí na entrevista com o Nasser também, né? A banda que tocava o Nasser, Pedro, Cabeça de Teta, Daniel Mulher e eu, na fase final, substituiu o Cabeça de Teta no último ano aí da banda, acho que foi o último ano, os últimos dois anos. E aí, na sequência, eu vou rolar um som do I Shot Cyrus, Cyrus Shot the Pope, que é uma música que eu gosto bastante também deles. E, por fim, a banda atual do Pedro aí, que é o Bush, com Heroes de Puta. Que, na verdade, quer dizer, eu gosto bastante dessa música, mas tem músicas mais atuais que eu gosto mais, mas meus CDs não estão aqui, eu não achei MP3, também nem procurei direito. Então vai essa aqui mesmo, porque eu tenho aqui na casa da minha mãe essa primeira demo deles. Então, de final, vou rolar essas três do bloco Pedro, depois o Pedro volta falando do que ele vai rolar para fechar o programa aí. Então, apreciem aí o resto do Mark Experience. E até breve, meus queridos. Ah, e de fundo, vou ler aí um Bo Diddley, porque eu sei que o Pedro é um grande fã do velhinho falecido, né? Para tristeza geral. Então, é isso aí. Até breve. E tu lembra alguma coisa da de BH ou não? Lembro, cara, eu lembro muito bem dessa viagem de BH. Eu confundo as duas viagens de BH, na verdade, que a gente tocou lá duas vezes, né? Sim. Uma comigo e uma sem mim. Isso, acho. Exatamente. A vez sem você foi a vez que, puta, foi emocionante, porque inclusive foi o último rolê do Buia. Antes do Buia, que era um personagem também, era uma coluna vertebral da cena, né, praticamente, era um padrinho ali da cena, antes do Buia se mudar pra Ribeirão Preto. Pode crer. Então o Buia foi com a gente, foi com a gente pra lá e foi foda. Ficou todo mundo na roubada ali, né? Tipo, em BH sem saber o que fazer, né? Eu lembro que todo mundo dormindo no banco da praça durante o dia, todo mundo puto ali. Eu lembro até da cena, tipo, o Buia e o Lib, tipo, putos os dois, assim. O Buia tava gordo pra caralho. Nessa época o pé dele tava meio gangrenando, porque ele tinha diabetes, né? O bicho era foda, cara. Ele tinha diabetes, ele era gordo pra caralho. E ele ficava comendo Bono e tomando Coca-Cola, assim, que não era nem diet, assim. Tipo, lá na Noise, onde ele trabalhava. Era um estilo de vida miserável, cara. Tristeza. Aí... Então, aí a gente tava lá, ficou todo mundo meio jogado, assim, aí de repente passou de carro a Glaucio e o Tagore e resgataram a gente foi tomar banho um tempo na casa exatamente, na casa desse casal. Então, não, bom, deixa eles pra lá, né? Eu não tô com isso. Melhor, mas e aí? Aí, puta, cara, aí a gente foi pra BH e tocava tarde pra caralho nesses shows de BH. Era foda que era... Eles jogavam a gente pra último. Jogavam a gente pra toda vez, a gente tocava em último, era impressionante. E, puta, era foda. Eu lembro que teve uma vez lá que foi. Era verdurada, né? Só que era tipo um bagulho bizarro, porque era tipo uma verdurada que era tipo 3 horas da manhã, assim, era um negócio esquisito lá. Pô, não, na vez que a gente tocou, inclusive, eu acho que foi com Libertinagem, foi? Foi, acho que foi. Ah, não, sabia que não foi, cara? O Libertinagem ia tocar uns 2 dias depois. Não, pô, eu lembro de uma TV fora do ar, o Sávio falando umas coisas lá. É porque eu acho que você deve. É que eu acho que você deve ter ficado lá e visto o show do Libertinagem, que foi no mesmo. Eu voltei. Mas não foi nesse show, nesse mesmo show. Olha lá, hein? Eu acho que não, pelo menos. Porque eu lembro que ia ter um show do Libertinagem depois. Bom, depois a gente pergunta pro nosso empresário. Sabe por que eu lembro disso? Pelo seguinte, porque na época. Na época eu namorava com a Tatiana e ela era muito brava comigo. Uhum. Aí eu falei pra ela que eu ia ficar lá mais uns dias lá pra ver o show do Libertinagem e ela não curtiu muito a ideia, tá ligado? Ela brigou comigo e mandou eu voltar. Aí eu voltei, né? Pô, mas acho que na minha cabeça eu voltei com todo mundo. Mas enfim, depois eu vou perguntar pro Sávio aí, porque eu lembro dessa TV fora do ar, com o Sávio falando uns troços bem cabeça. Eu não vi, cara. Eu fui ver o show do Libertinagem lá no Hangar. Só uma vez que os caras vieram. Enfim, grande banda aí, né? Mas o... Se pá, deve rolar um som deles aí hoje. É, eu acho uma boa. Aquele som que eles fazem um desvio aí, né? Fazem um desvio do Legião Urbana e tal. Isso, toca aquela música da sexualidade deles, sabe? Que uma que o Sábio fala da sexualidade. Teve esse rolê em BH, era meio de mulher. Teve briga de mulher, é verdade, muito bem lembrado. É mesmo. Você acha que é antiético, né? Um pouco. É antiético. Talvez. Enfim, mas foi uma situação constrangedora, porque envolvia, tipo, puta, namorada de um que ia tocar, e aí ela não podia ir no show, e pipipi, popopó. Foi um clima meio desagradável. Dramático mesmo. Foi com o Family, inclusive, né? Que a gente tocou. Isso. É verdade. O pessoal de Curitiba que foi junto. Teve uma. Foi nós, o Family, e uma banda grunge e uma banda punk xixi, assim, né? Então, aí, olha só, cara. Nessa viagem, o Renato tava vendendo um monte de CD, né? E o livro do pai dele, é verdade. Todo show ele levava o livro do pai dele pra vender. Era uma empresa familiar. Ali o Baruco ajudava a fazer as coisas, o Renato ajudava a vender e tal. Aí o Renato botou os discos dele pra vender. Eu lembro que era umas coisas tipo, puta, cara. Teve uma época que o Renato comprava tudo que era esses hardcore new school, ele comprava, né? Pode crer, qualquer merda. E era um som meio enjoativo, assim. Aí ele enjoou com razão, né? Dessas coisas, ele botou pra vender. Tinha aquelas bandas tipo Breach, umas coisas assim, Puta, eram umas bandas ruins, é Warcry. Não esse Warcry e Crust atuaram, um Warcry que era muito ruim, cara, tinha na época, era outra banda. Sim. E aí eu falei pra ele, falei, porra, Renato, você não vai vender nunca essas bandas, cara. Aqui em BH o que pega é Metal Adidas e Emo. Metal Adidas era como a gente chamava New Metal, né, sim, na época. Sim. Eu falei, cara, o que pega aqui é Metal Adidas e Emo. Escreve que os discos é Metal Adidas e Emo, cara. Aí a molecada vai comprar. Aí ele falou, puta, pode crer, né? Aí a gente pegou uns papelzinhos e escrevia assim: Metal Adidas, Emo. Metal Adidas misturado com Emo. E botou junto com os discos, assim. Cara, vendeu uma porrada. Os moleques chegavam, nossa, o que é isso? Pô, Metal Adidas com Emo demorou. Yeah. Mas pensou aí o que, é que você vai rolar pra gente? Cara, eu vou rolar. Eu quero rolar Pretty Things. Pretty Things. A música. Eu vou querer a música. Midnight to Six Men. Tá no disco. Está no. Acho que é no segundo disco já. Depois eu te falo o disco que é a música. Tá, eu tenho esse disco, eu esqueci o nome do disco. Tá ok, tá ok. É de 1965. Eu amo muito Pretty Things, é uma banda incrível, porque era uma banda. Puta, era aquele caso clássico da banda que tinha tudo para dar certo, né? Uhum. E porque era assim. Tinha aquela falsa. Existia uma falsa dicotomia. Na cena da Inglaterra da época, entre os Beatles e os Rolling Stones, né? Que teoricamente os Beatles eram a banda dos bons moços e os Rolling Stones eram a banda que eles falavam assim: ah, tranquem suas filhas, os Rolling Stones estão na cidade e tal. Pode crer. Mas na realidade, quem sabe a história de verdade sabe que os Beatles não eram assim tão bons moços e os Rolling Stones, eles eram uns estudantes de arte de classe média, assim, que tipo, não eram ali tão. Então ameaçadores, assim, tipo, era um de coisa, tipo umas pessoas normais, só que eles eram mais cabeludos e não usavam uniformezinho que nem os Beatles, né? Pode crer. Só que os Pretty Things, eles eram uma banda dissidente do campo dos Rolling Stones ali. O Dick Taylor, que era o guitarrista do Pretty Things, ele tinha sido o primeiro baixista dos Rolling Stones e ele, inclusive, que mostrou blues pro Keith Richards. Ele começou a curtir junto com os caras na época. Só que ele saiu dos Rolling Stones quando a banda começou a se profissionalizar, porque ele ainda queria estudar, e aí ele acho que viu que tava fazendo merda e montou os Pretty Things. Então os Pretty Things tinham muito a ver com aquele som inicial dos Rolling Stones, só que, sinceramente, era uma banda bem melhor, assim, naquele momento. Naquele momento, assim, naquele momento antes de Satisfaction, né? Sei. Eu acho que os Pretty Things eram a banda superior ali naquele estilo de música de rhythm and blues britânico cru. Olha que é. E os caras eram mais violentos também, né? E eles eram violentos de verdade, entendeu? Aí que tá. Pra você ter uma ideia, qual que era o membro dos Rolling Stones que era o cara mais porra louca da banda? Era o Brian Jones. Tanto é que ele morreu. Olha que é. E o Brian Jones, ele morava na casa dos Pretty Things, entendeu? Então a banda era como se fosse uma banda formada só exclusivamente por pessoas da laia do Brian Jones. Só a gente fuma. Isso, exatamente. Então tem vários casos interessantes. Tinha um baterista deles, por exemplo, que era o Viv Prince, que é uma figura, cara, que da mesma maneira que os Pretty Things, eles eram o que os Rolling Stones pareciam ser, o Viv Prince, ele era o que o Keith Moon, baterista do The Who, parecia ser. Porque o Keith Moon é aquele modelo de baterista porra louca, doidão, que fazia merda e tal. Pode o Viv Prince era muito pior. Só pra você ter uma ideia de alguns episódios relacionados com ele nesse início da carreira do Pretty Things, ele uma vez, ele fez amizade com um boxeador que era o campeão dinamarquês de boxe. E aí ele saiu, quando eles estavam na Dinamarca, e ele foi embora com o cara, os dois trocando ideia, mó feliz amigo. No dia seguinte, o Viv Prince apareceu praticamente em coma, com a cara toda estourada, porque ele tomou um cacete do cara, que ele ficou deformado. Tem umas fotos dele todo podre, todo roxo, e o cara perdeu a licença pra lutar boxe depois disso. Isso foi um episódio. Outro episódio foi que eles viajaram pra Austrália e o Viv Prince, entre outras coisas nessa viagem da Austrália, ele começou a mijar numa das cantoras que estavam tocando com eles no meio do show, enquanto a mulher cantava. E, não satisfeito, ele botou fogo na cortina e quase pôs fogo no teatro. Aí a banda foi banida da Austrália e da Nova Zelândia pro resto da vida. Pode crer. Coisa então, legal. Assim, coisa linda, e eles eram a banda mais cabeluda, assim, pra época. Era uma tragédia essa banda, era uma banda incrível. E depois, eles, além disso, eles fizeram a primeira ópera rock, que é um disco deles chamado SF Sorrow, né? SF Sorrow, Descasso. Sargento Descasso, disco que você conhece muito bem. E é o disco que inspirou o Pete Townshend a fazer o Tommy depois do The Who. Ah, é? Não sabia disso. Pois é, o Pistachin já uma vez ele disse isso, depois ele disse que não, né? Ele retirou, mas na verdade é, tipo, o disco saiu, sei lá, um ano antes do Tommy, e é um disco fodido. Depois a banda mudou de formação e tal, e teve uma fase mais hard rock e tudo, mas pra mim essa fase inicial dos Pretty Things é meio que é meio que um dos pontos altos aí da música no século XX. Maneiro. E eles são também um modelo pro garage rock ali, até mesmo pro punk, assim, né? Sim. Então é uma banda incrível. E o que mais que eu vou pedir pra você tocar? Deixa eu ver, já botei uma coisa dos anos 60, né? É. Então vamos ver uma coisa ali um pouco depois, assim. O que eu posso rolar dos anos 70, 80? Vamos ver. Pode ser Time Bomb. Olha. Não, Time Bomb, deixa, esquece esse negócio de Time Bomb. Eu vou rolar aí pra você Cara, tá difícil agora, tá essa hora da noite, né? A gente fica meio. Lesado. Fica meio lesado. Ah, já sei. Não, esquece. Não. Pensei uma coisa, mas não quero. Pode. Cara, eu só tô com uns hardcore assim na cabeça. Ué, fica à vontade, velho. O bagulho não tem limites aqui. Eu sei que eu queria fazer uma coisa mais variada, mas eu tô com duas coisas de hardcore assim na cabeça que eu queria. Que ficaram meio me martelando, assim, né? Sinta-se livre, cara. A ideia aqui é o momento, saca? Então aqui é o momento. Tá se empolgando agora. Embalando ali. Essas notas loucas. Tá. Então eu vou escolher o hardcore agora, tá? Manda ver. Então eu vou querer que você toque um Corrosion of Conformity. Eu vou querer que você toque a música Technocracy na versão da demo, com o Mike Dean no vocal, que é a versão que todo mundo sabe que é a versão superior dessa música, né? Então, isso, puta, eu acho. Sério, pra mim o Corrosion of Conformity dessa época, assim, antes do Technocracy, que é o disco mais metal, o primeiro disco que é mais crossover na forma no sentido tradicional da palavra, assim, mais metalzinho, mais thrash, assim, né? Essa fase que é entre o Eye for an Eye e essa demo do Technocracy, eu acho meio que um dos melhores momentos aí do hardcore em todos os tempos, assim. Você não acha também? Cara, eu acho espetacular. Mas eu gosto muito do Eye for an Eye também. Não sei. É incrível. É não sei o que escolher. Bom. Você gosta mais disso do que o Eye for an Eye? Cara, eu acho essa demo do Technocracy, eu acho meio não dá pra melhorar, assim. Pra mim é poderosa, velho. E inclusive, cara, o Corrosion of Conformity o Corrosion of Conformity é uma das maiores influências que eu tive no I Shot Cyrus, assim, com certeza, tipo, não por imitar, mas assim, tipo, pelo tipo de approach na composição, assim, tá ligado? Sim. Tipo, era a coisa que eu queria ser, assim, eu queria ser uma espécie de Corrosion of Conformity misturado com o hardcore italiano, assim, pra mim era essa visão que eu tinha, assim, da coisa. O melhor surfista do canal 1 tocando bateria, né? Exatamente. É, espetacular. Pois é. Espetacular. Totalmente. Mas o. Você gosta das coisas posteriores aí do Roger ou não? Cara, eu gosto, assim. Eu não escuto nada, assim, tipo, regularmente dessa fase. Mas quando rola, assim, eu gosto. Não tudo, mas a maioria. Até as coisas que eu não gosto tanto, eu acho bem feito, acho digno, assim. Acho tem um disco particularmente bizarro, tal do. América. Puta, sei lá, mano. Troço horrível. É. Mas o. Qual que é a terceira aí? E a terceira. Qual seria a terceira? Deixa eu ver o que eu posso colocar que tem. É que é foda, né, cara? Eu vivo dividido. É, quase que de uma maneira esquizofrênica. entre essa coisa dos anos 60 e essa coisa do hardcore e punk, assim, né? Que na verdade, pra mim, essas coisas fazem parte de um contínuo, entendeu? Sim. Que é tipo, uma boa parte do Bush. É, exatamente. Isso, né? Pois é, as pessoas às vezes elas. Eu acho que elas não entendem muito isso em mim, que elas acham que eu gosto de duas coisas separadas, mas essas coisas não estão separadas, porque, tipo, eu gosto desse. O que eu gosto é desse contínuo do rock cru e radical, assim, tipo, que vai desde do garage, do rock inglês aí dos anos 60 até o hardcore mais extremo, entendeu? E tudo que tem no meio ali. Então, assim, porra, se você pega no entre essas coisas, você vai ter, sei lá, Studios MC5, você vai ter New York Dolls, vai ter Punk 77, aí você vai ter o hardcore, entendeu? E, então eu não separo muito, na verdade. Aliás, eu acho que separar a música é besteira, porque a música, ela não é que nem um... Ela não é igual a biologia, entendeu? Que você tem, tipo, anfíbio, aí você tem réptil, aí você tem mamífero, e cada coisa é uma coisa só e é especificamente aquilo. A música é que nem, sei lá, que nem o espectro das cores, entendeu? Uma cor vai virando a outra e você vê claramente cada cor, só que você não sabe onde uma cor acaba e onde a outra termina, entendeu? É verdade. Eu acho que os gêneros musicais, eles funcionam dessa mesma maneira. Segue a mesma lógica. Exatamente. Então, diga. Então, o que mais que eu quero rolar aí, cara? Tá bom. Ah, não, já sei. Uma outra coisa que já sai tanto do hardcore quanto dessa parada meio garage 60, legal. Assim. O que é? Eu vou querer que você role um Neil Young. Lindo. Que é outra coisa que eu escuto muito, assim. É, maravilhoso. E eu quero que você toque a música Cowgirl in the Sand. Da versão ao vivo, do Live at the Fillmore. Maravilha. Perfeito. Puta, eu adoro Neil Young também. É. Eu lembro, cara, essa música do Neil Young aí, ela tem o solo de uma nota só, tá ligado? Tem um solo que faz... Ele fica dando uma nota só e a música é gigante. Aí a gente ficava ouvindo isso aí na turnê do Bush, ficava aí o Jagão na van ouvindo isso, tipo, prestando atenção no... Puta, eu adoro. Cara, eu adoro viajar assim com o Jegão, porque ele é um cara que ele é tão autista quanto eu, e ele consegue ficar, tipo, horas falando a mesma coisa igual eu, assim. Sim. Ele é pior que eu, na verdade, tá ligado? Então a gente ficava, cara, ficava eu de copiloto, ele de piloto na frente, e o pessoal da trás devia ficar desesperado, porque a gente ficava ouvindo uma música e, tipo, trocando ideia dessas besteiras nerds, assim, de gravação, o solo de uma nota só, ficava essa putaria, assim, tipo, muito tempo, assim, cara, e aquela conversa circular, assim, e o Neil Young fez bastante parte aí dessa turnê. Desses momentos mágicos. Desses momentos mágicos. É, o Neil Young era legal porque ele provou que você não precisa saber tocar guitarra, cantar ou ser bonito pra fazer coisa de qualidade, né? Exatamente. Cara, inclusive saiu agora essa caixa de um monte de Blu-ray dele aí, você viu isso aí? Não vi. Então saiu uma caixa que acho que é 10 discos de Blu-ray dele, é uma barbaridade. Você tem coisa pra caralho, assim. E aí eu vi que nessa caixa tem um monte de material dele de demo, antes do Buffalo Springfield, dele ainda no Canadá, né? E aí eu corri atrás pra baixar tal, e baixei um monte de coisa. Tem umas demos de umas músicas dele nessa época. E eu pensava que ele era que nem a maioria dos caras, né? Que depois fica doidão, mas começou folk, assim, mais certinho, né, cara? E você vai ouvir, ele canta exatamente com a mesma voz, ele já era tosqueira, assim. Cara. Escrotaço, I've never seen the people I know. That you're any friend of mine. See you anytime. I don't feel I'm fine. Midnight to six. Well, that's my time. That's your time.